Nerd Patriarca começando. Hoje vamos falar de Guardiões da Galáxia Volume 2. Quiçá o filme mais esperado da Marvel desse ano. O filme que eu, particularmente, estava esperando muito. Pessoal, o podcast tá cheio de spoilers, tá? Vamos falar do filme inteiro, de falar do que não podia falar, se você não assistiu. Então, aconselho a assistir porque o filme é muito bom e porque a gente vai falar sobre ele todo. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. E eu gostaria de ser um pedreiro da galáxia. Hoje eu tô aqui com o Jonathan. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Responde, Vini. Eu sou o Groot. Essa era a intenção? Não tô entendendo. Eu sou o Groot. Caramba. Eu tô aqui com o Everton. Se o Godinez tivesse o poder do Yondu, o Thanos não seria páreo pra ele. Eu tenho certeza que não. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Now repeat back what I just said. Groot. No! Now that's the button that will kill everyone! Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! Começando o Nerd Patriarca no ar, voltamos para mais um podcast e hoje vamos falar sobre o esperado filme da Marvel, Guardiões da Galáxia Volume 2. Talvez, acho que o filme mais esperado da Marvel para esse ano, ano de 2017. Talvez. Talvez não, eu vou cravar. É o filme mais esperado da Marvel desse ano, 2017, Guardiões da Galáxia Volume 2. É um dos que eu tava com a maior expectativa, com certeza. Eu tô esperando o Thor também, mas eu queria mais o Guardiões da Galáxia. Mesmo porque é a grata surpresa da Marvel, né? O primeiro filme com aquele sucesso que ninguém esperava, o grupo de heróis desconhecidos da Casa das Ideias que eles trouxeram e fez um sucesso absurdo, a continuação era óbvia. Certeza, até pela ligação, né, com o universo expandido aí da Marvel. Só vou fazer uma pergunta simples pra gente começar. A continuação manteve o nível do primeiro, sim ou não? Sim. Não, na minha opinião, sim. Na minha, sim. Na também. Minha opinião, não. Ivaldo. Eu sou o lado do negro da força, cara. Eu sou o único Sith aqui nessa porra. Não, você não acha que manteve? Não. Eu acho que sim, total. Ele é tão bom ou melhor que o primeiro. Com certeza. Eu estava repensando. Eu também saí com o cinema com aquela impressão, pô, o primeiro é um pouco mais legal. Mas depois que eu tava pensando no filme, eu acho que o segundo, se não é melhor, ele é igual. No primeiro não é melhor que esse. Mas enfim, James Gunn voltou pra direção. Eu acho que assim, o manter o diretor também foi uma decisão acertada da Marvel, né? Porque na verdade, nos bastidores, eles já entregaram pra esse diretor todo esse universo cósmico, né? Falaram, se vira aí. Vira, ó, esses personagens ninguém conhece. Você tem que fazer com que eles sejam conhecidos e que a gente traga dinheiro. Porque foi uma aposta, assim, das mais cabulosas. Porque se você pensar que o filme inteiro é de CG, né? CGI, praticamente. Uhum. A grana que investe nele é muito maior que a dos outros filmes que tem mais cenas práticas, né? Verdade. Mas o orçamento desse e do primeiro Guardiões da Galáxia é menor, né, do que um Vingadores da Vida. Então, não sei se dizer, sabia? Eu acho que desses dois não deve ser não, viu? Porque o Vingadores, eu tinha lido que o Vingadores, o 2, era o filme mais caro da franquia, tanto que eles já tinham que começar arrecadando um bilhão e meio, arrecadação mundial, pra poder pagar o filme, porque não só a produção, como a parte de marketing também gasta mó grana. E o Guardiões, pelo menos o primeiro Guardiões, ele é um filme muito bem feito, mas ele era um filme que não tinha tanto apelo, né? Então acho que eles não gastaram tanto assim. Uhum. Não, é justamente por isso que eu tô te falando. Eu acho que eles apostaram pesado e já, eu não tenho ideia de gasto, mas eu acho que foi um gasto considerável. Lógico, um gasto considerável da Marvel é uma grana. Se eles fizessem um gasto pequeno, já seria um gasto considerável comparado a outros estúdios, entendeu? Porque o dinheiro que entrou ali já é gigante. Mas Guardiões da Galáxia Volume 2. Eu fiquei intrigado com o Ivaldo, que não gostou do filme. Não mentira. Deixa eu traduzir. Ele gostou do filme. Ele não gostou tanto quanto o primeiro. Ele achou que o nível caiu um pouco, né, Ivaldo? Todo mundo sabe que. Todo mundo que acompanha o Notcast sabe que o Ivaldo é o crítico de plantão, né? Ele vai me xingar agora. Mas ele é sempre o cara do contra, né? Ele não gostou de Batman vs Superman, cara. Que pessoa é essa? É, realmente. Não, mentira, o Ivaldo sempre traz um pouquinho de crítica, que é bom e vai gerar discussão. Ah, não, é bom, né? Se todo mundo tem a mesma opinião, acabou o podcast agora, né? Todo mundo, não, show de bola, show de bola, era o melhor filme do mundo, acabou, e aí, pessoal, acabou. Melhor. Então, por isso que eu vou começar perguntando pro Ivaldo. Ivaldo, ponto pois negativo não. Do filme, fale. Resumindo pra vocês, sim, eu gostei muito do filme, dei muita risada com o filme, saí feliz, saí, só que assim, eu achei que faltou um pouco mais de, como é que eu posso dizer, entregar um acontecimento mais sério, uma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais de cena de ação com outros personagens também, não porque não teve nesse filme, não é isso, teve várias cenas de ação, algumas maravilhosas por sinal, mas eu achei que também, não sei, faltou um pouquinho do tempero que eu vi no primeiro filme e eu esperei nesse segundo e não vi. Não que isso torne o filme um lixo, mas assim... Sabe qual a sensação que eu tive? Eu gostei muito do filme. Realmente, eu achei o filme mais divertido da Marvel. Sim, isso é verdade. Sem dúvida. Fiquei com um sorriso na boca o tempo inteiro, sabe? Isso é verdade. Mas, cara, é verdade. Só um comentário em cima do que você disse. A gente foi assistindo o filme, eu, no caso, foi eu, Jonathan, o Everton, a noiva do Jonathan e um amigo chamado Edmias. Essa pessoa, pensa uma pessoa séria. É sério. Ela não dá risada por nada. Você pode contar a maior piada do mundo que ela fica séria. Ela dá tipo um sorrisinho de canto de boca e fala: nossa, foi bem legal a sua piada. Você sabe que ele tá gargalhando? Cara, ele gargalhava nesse filme. Gargalhava. Eu tinha que olhar pro Ronaldo e falar: será que é o Edinho mesmo que tá ali rindo? Porque será que é um clone? Eu achava que não era ele. Porque se ele deu muita risada, ó, pode ter certeza, o filme é muito engraçado. E é engraçado mesmo, cara. Por favor. Então, mas o que eu tava falando é o seguinte, porque o primeiro também ele é muito engraçado e tal, mas a diferença do que ele traz é o quê? Ele tá muito centrado naquele universo cinematográfico da Marvel, né? Porque ele traz uma joia do infinito, ele traz personagens que você sabe que vão aparecer na Guerra Infinita. Ele tá muito mais linkado lá dentro. Esse segundo filme dá uma impressão que é tipo uma parte na vida dos Guardiões da Galáxia, sabe? É uma missão corriqueira. É uma missão corriqueira deles. É um filme de ligação e estabelecimento dos Guardiões da Galáxia. Exatamente. Não tem parece que não tem todo o foco incluído naquele universo cinematográfico da Marvel, sabe? É como se fosse aqueles volumes fechados de quadrinho, né? Que você tem aquela história com começo, meio e fim. E ela cita elementos do universo, mas não é uma coisa que... Ele não muda o cânone, né, no filme. Ele só vai seguindo uma missão, um dia de missão na tripulação. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente, Everton, encaixa perfeito, velho. Não, mas é total sentido o que o Everton falou. Por quê? Os últimos filmes da Marvel, vamos dizer, ó, Capitão América Guerra Civil, total envolvido com o universo inteiro. Não é uma história do Capitão América. É uma história que envolve todos os personagens. Verdade. Doutor Estranho, mesmo sendo uma história de contar o começo daquele personagem, ele tem uma joia no infinito. Você tem uma ligação com o Thor na cena pós-crédito. Então também é um filme que conta uma história, introduz um personagem, mas que tem ligação com o universo. O Guardiões da Galáxia, realmente, ele é uma história do Guardiões da Galáxia. E você expande. Você acaba expandindo o universo da Marvel pra essa parte de dimensional também, né? O Doutor Estranho teve essa parte, né, esse objetivo. E é o que você falou, expande o universo. É como se esse filme fosse um filler de anime, sabe? Antes de trazer um próximo filme também envolvido dentro da história, eles colocaram uma história paralela, como se fosse um filler de anime. Na verdade, se você pensar em entrevistas, o James Gunn, quando ele lançou o Guardiões, ele já tinha a história do 2, ele já sabia que o 2 seria uma história fechada que não teria conexão com o universo do Guardiões. Da mesma forma que dá a entender que o 3 também. Lógico, até sair o 3, até ele pensar em tudo mais, eles podem introduzir coisas, porque vai mudar, né? Provavelmente vai sair a nova fase da Marvel, e eu coloco todas as minhas fichas que vai ser uma fase totalmente cósmica. Vai ser... Sim. Se a gente for pensar, esse filme, ele é mais... um filme de origem do que um filme de transição mesmo. Porque assim, ele é um filme de origem do Peter Quill, né? Pra falar um pouco mais do que ficou pendente no filme anterior, né? Pô, como que ele consegue segurar uma joia do infinito e não ser desintegrado? Então, em vez de um filme que expandiu, né, o universo dos Guardiões, não. Ele complementou o que ficou, as pontas que ficaram soltas no primeiro filme. É curioso, né, você pensar assim, porque é um filme de origem no segundo. Exato, exato. É um filme de origem no segundo filme. É, origem, claro, né, de um personagem, mas é legal que eles explicaram um pouco mais da relação da Gamora com a Nebula, certo? Com a irmã dela, que antes a gente tinha entendido que elas se odiavam e tal, não. Mas... aí que tá. Não, né? Aí que tá. Aí que entrou outra crítica minha. Se o filme... Beleza, o filme é um filme de origem, ele traz um pouco dos personagens. Só que, bem, não sei vocês, é uma opinião minha, eu posso... Mas eu não me prendi tanto nem pela história do Peter, e muito menos pela história da relação da Gamora com a irmã dela. Que a irmã dela simplesmente olhou e falou: eu apanhava, papai me transformava em robô e eu só queria ter uma irmã. Tá, então, legal. Parabéns pra você. Sabe o que eu achei legal da ideia do filme? É que ele tem um tema inicial, um tema presente que permeia o filme inteiro, que é a família, né? A família. Sim, é diferença também, nem, né? Não é nem ser a família, tipo, a família de sangue do Peter Quill, ou a família de sangue entre a Gamora e a Nebula, é a família que eles formaram, né? Uhum. É a instituição, né? É. A instituição da família, o grupo acabou virando uma família. O foco do Yondu com o Peter Quill também... Então, aí eu tiro o chapéu. É um tema recorrente que o Ivaldo falou no filme. É, eu entendo o que o Ivaldo falou de... Porque isso é pessoal, né? Você se prender ou não a um personagem, a uma história. Sim, eu também. Mas eu também, tipo... Mas, Cagamos. Pra mim, uma cena totalmente... Vou contar uma crítica minha. Aquela cena que o Peter faz uma bolinha e começa a jogar é ridículo. Nossa. Aquela cena podia ser do filme. Não, vamos lá. Aquela cena não precisava do filme. É, o cara até meio que critica isso, né, dentro do próprio filme. Pô, você tem um poder do universo, praticamente poder do universo na mão e faz uma bolinha. Aí ele para, mas foi a única coisa que eu consegui pensar na hora. Nossa, tipo, você... Ele podia fazer a bolinha, mas não precisa jogar pro pai e dar uma luz. É bom que serve como uma ponte pra piada do próprio filme, né? Sim, com certeza. Mas o filme... Primeiro, Mérios e Guardiões, eles conseguem mostrar o arco de cada personagem. Mesmo o Peter Quill sendo o principal, eles conseguem mostrar muito bem todos os arcos e desenvolver muito bem todos os personagens. É verdade. Isso é um mérito total. Não tem personagem que... Ó, até, sei lá, a Nebula, que você acha que não vai ser tão importante, ela aparece muito no filme, ela tem o papel dela e tem o desenvolvimento com o personagem. Não tem uma história individual. Sempre tem as conexões, né, de um personagem com o outro, porque é todo aquele sentido de família mesmo. Uhum. O legal é que os pequenos arcos, né, separados dos personagens, eles não são desperdiçados, como você comentou, né? Tudo é um trilho que vai puxando a história. Tem a participação da Nebula, tem aquela cena com Yondu, que leva a cena do Rocksteer Raccoon. Eles vão lá pro planeta do... Nossa. Então tudo vai girando no objetivo principal do filme. E os personagens não ficam esquecidos, né? Não, não é o Kuririn e Yantia do Dragon Ball. Você nem se preocupa mais com eles, né? Perfeito o que você falou. Todos os dramas, tem o drama da história das irmãs, e tem a cena de ação que o público quer ver com as irmãs. Tem o drama do Yondu e do Rocket, das diferenças e tudo mais, e tem a cena de ação do Rocket com o Yondu. Então, o filme, além de criar os arcos dramáticos de evolução dos personagens, ele cria cenas de ação também. Cara, é perfeito isso. Aí que tá, né? Cria um monte de cena de ação, aí como o Vinícius disse anteriormente, na cena do Peter, ele vai jogar bolinha com o papai. É, o Peter, porque não tem uma cena de ação legal só no final. Outra, uma coisa, assim, resumidamente, o filme é a história do Peter Quill conhecendo o pai dele e as consequências daquilo. Lógico, tem algumas particulares, mas o foco do filme é o Peter Quill conhece o pai dele é um deus cósmico, ele é um planeta, celestial, né? Que merda, celestial. Velho. Celestial. Ivaldo, é estranho, mas você tem que pensar que isso é de 1900 bolinha, Não. Aí que tá. Tudo bem, não tem problema do pai ser um planeta. Mas isso no filme, eu achei muito babaca ele chegando no planeta Lazintal de algodão doce, aquela cena toda. Filho, olha, essa árvore eu que fiz. Essa estátua da mamãe. Ah, muito legal. Mas coração dos planetas. Essa é a ideia, né? Era, tipo, era meio que trazer um ambiente confortável e tal. Vamos lá. Tava muito na cara que aquilo ali ia dar muita merda. Não teve mistério nenhum ali. Tava na cara. Ia dar merda. Porque um cara... É que nem você tá num parque, chegar um cara numa van fantasiado de palhaço e falar: oi, bebê, vem cá que eu vou te dar um pirulito. Entra aqui comigo no caminhão. Mas dependendo da criança, ela vai, cara. Eu só sabia que tem alguma coisa errada. Por isso, Padinho, eu não sorri tanto. Eu entendi essa cena, né? E a escolha do planeta, dele ser super lúdico, bonito, justamente pra seduzir o Peter, né? Eu acho que o Peter, ele tem essa carência, por não ter conhecido o pai, por causa do problema que da mãe ter morrido cedo. Você vê, e até a cena de jogar a bolinha um pro outro, que é uma coisa que ele faria com o pai quando ele fosse criança, ele sente falta disso mesmo adulto. Então eu acho que foi interessante colocar isso no filme, entendeu? Uma forma do cara conseguir seduzir o Peter de um jeito mais fácil. Depois ele cagou tudo, mas tá vendo bem. Ele cagou meio aleatório também, mas isso a gente vai falar depois, né? Tudo bem, né? O cara é um deus, ele não se importa com o que ele fala, mas fazer o quê? Mas eu acho que a bolinha podia ficar subentendida, né? Não precisava colocar em via de fato ele jogando a bolinha pro pai dele. Pode crer. Só faltava ele fazer um cachorrinho Deus lá do... É. Eu acho que ia gostar bolinha, mais. Se eu não me engano, tem uma parte no filme que o Peter fala que vê as crianças brincando com os pais, jogando a bola. Ele comenta. Ele fala pra Gamora, né? Gamora ou Gamova? Eu não lembro. Gamora que tem toda a parte. O Drax, ele tem, pra mim, o Drax é o melhor coisa desse filme, ele disparado. Ele é impressionante. É muito da hora. Cara, e o engraçado, antes de continuar, se você já viu entrevistas do Dave Bautista, que é o ator que faz o Drax, ele é uma pessoa assim, séria, ele não sorri, ele fica tipo, tranquilo. Lógico, não combina com ele que tem 2 metros, parece um armário, né? Mas ele é muito tranquilo. E o Drax é com aquela risada, todo espontâneo, sério, faz as piadas, tipo, ele fala as coisas na cara, né? A sinceridade dele é 100%. E aquela risada dele, puta que pariu. É muito boa. Será que a risada, ele é uma forma dele, fingir e tentar interagir com os outros da não, porque ele não tem não é que ele não tem emoções, né? Ele tem dificuldade de pegar essas nuances, assim, mas ou será que ele tá desenvolvendo emoções porque ele tá com a tripulação e tal? Na verdade, eu acho que é demonstração de felicidade dele mesmo, até porque ele entende coisas felizes e legais totalmente diferente. Por exemplo, ele tava pendurado fora da nave, explodindo e pegando fogo. Quando ele caiu no chão, ele rachou o bico. Por quê? Porque pra ele isso é uma coisa engraçada e legal. Então ele demonstra a felicidade dele daquela forma. Pode crer. Só que, tipo, de forma diferente do que uma pessoa normal viria, né? Entendi. Não é isso. Não, não é que ele não tem emoção. Ele simplesmente encara de forma diferente, né? Exatamente. Beleza. É lógico, ele tem toda aquela tristeza carregada da morte, da esposa, dos filhos, da família, né? Isso. A mãe dele não se morreu. É tão diferente a forma que ele entende as coisas. E quando ele perguntou, você tem um pênis? O cara falou, eu tenho, mas como é? Você não quer saber como é que você foi feito? Aí eu, não quero saber. Ele, não, mas como você não quer saber? Meu pai me contava direto, achava legal, da hora. Nossa, não, tem duas cenas dele que eu ri pra caramba. A primeira é ele tentando dar conselho pro Peter Quill, tipo, ajudar o Peter Quill. Não, um dia você vai achar uma mulher tão insignificante quanto você, tá ligado? Cara, é muito bom isso. E a cena do pós-crédito, depois a gente comenta, né? Mas é muito boa aquela cena pós-crédito da flechinha, da setinha lá, da flecha. Lá. Cara, pra mim todas. Assim, por mais que tenha. Eu não vou nem criticar que tem muita piada, porque eu acho que o propósito do filme é essa. Tem muita piada, esse filme comédia, é um filme de comédia. Para ver o Guardiões da Galáxia no universo cinematográfico da Marvel, ele é um filme de comédia. Ele é vertente de filme de comédia. Então eu não posso criticar, por exemplo, se eu pegar Vingadores da Era de Ultron, que eu acho que tem muita piada que não precisava ter. Aí tá errado. É uma coisa, porque ali tá mal. Não é que tá mal feito, porque tá mal encaixado com a ideia do filme. É, mas o Guardiões já é a ideia do filme é a comédia, então é perfeito. Esse filme, eu só não sei se. É que assim, teve algumas piadas que eu achei que eram desnecessárias. Não que o filme não deveria ter piada, como o Marvel falou, é praticamente um filme, vamos dizer assim, de comédia da Marvel. Tudo bem que ele tem que ter várias piadas, mas tem algumas piadas que eu achei um pouco... Mas isso sempre vai ter, tipo, cago. Por exemplo, se você pegar quando tava brigando o Peter. Peter tava brigando com o Rock lá. E ele falou, você é um projeto de panda. Tá, piadinha Valeu. É, mas você tem que pensar também que o filme é pra todas as idades, né? É. Não, tudo bem, mas você concorda que se você visse o Drax voando na direção do monstro e falasse: seu babão, agora eu vou bater na sua cabeça, seu bobo, você ia dar risada? Mas talvez uma criança de 8 anos dê, verdade. É, aí essa é a história. É, mas se eles forem fazer filme só pra criança de 8 anos, não é Marvel, né? Mas você gostou do filme. Então quer dizer que eles estão acertando, você entendeu? Sim, sim. Eles conseguem atingir todos. Tem piada que você não vai gostar, mas tem piada que crianças vão gostar. Então eles. Eu acho que a Marvel sabe pesar isso. Sabe, às vezes. Mas às vezes erra muito feio, que nem o Vingador da Era de Ultron é demais, velho. Nossa, o Ultron parece um débil mental, velho. Sei lá o que fizeram, velho. You just told everyone your deepest, darkest secret? Dude, come on. I think you're overreacting a little bit. You must be so embarrassed. Do me. Do me. Do me. Tanto que o Baby Groot ganhou corações de milhões de crianças e mulheres. Cara, se você falar que se você não achou o Baby Groot fofinho, velho, você não tem coração, velho. Aquela cena inicial de todo mundo sentando a porrada no bicho gigante e ele dançando é muito genial. Bom, né? Pra apresentar, pra introduzir, tipo, como ela viu, Em vez de você colocar créditos iniciais, você usa aquela cena divertida focada nele, que é um dos personagens mais divertidos ali, né? E ele engraçado que ele tira você um pouco da tensão que o filme quer passar, né? Ele é como se fosse, quando ele aparece, ele aparece com uma bomba nuclear na mão. E você tá feliz, tá dando risada, tá ligado? Você esquece do que tá acontecendo à volta dele. É muito bom isso. Aquela cena foi foda. Foi uma sacada de inteligência, de arte muito foda. Porque você vê dois planos na mesma cena. Um plano inocente na frente e atrás toda a seriedade do filme, né? E a forma com que ele não tá nem aí pro que está acontecendo à volta dele ajuda a gente a ficar imerso nessa coisa meio, né? Despojada e tal, é da hora. Realmente a ideia é que ele é um bebê, realmente, né? Exato. Perfeito. Não tem preocupação, né? É verdade. Total. E assim, falando dos guardiões da equipe principal e não falando, depois a gente fala dos personagens novos desse filme, mas os que já apareceram primeiro, os principais, pra todos eles continuam exatamente da mesma forma. Uhum. Sim. O Rocket é... Eu gosto muito do Rocket, velho. Ele, mais uma vez, um detalhe, a Marvel traz aquele recurso de rejuvenescer a pessoa. Então, o começo do filme tem a parte da mãe do Peter Quill conhecendo o pai dele, que é o Ego, do planeta Terra, e mostram o nosso querido Kurt Russell novo. Sim. Muito bem feito. Eu lembro exatamente. Deixa o Jack Burton fora disso. Eu gritei Snake. O Robert Downey Jr. no começo do... Ficou muito bom, velho. O Michael Douglas. Formiga. Esse, o do Robert Downey Jr. fica bem nítido que é CG, né? Apesar de ter ficado maravilhoso, assim, mas você vê que é CG. Até que tem a desculpa, né? Que ele tá numa palestra usando realidade virtual. Mas o Kurt Russell, não dá pra, pelo menos pra mim, não consegui identificar se era maquiagem, os recursos de maquiagem, ou se foi uma máscara 3D. Ficou muito bem feito, né? Eu também não, mas hoje eu vi uma entrevista do Kurt Russell falando que ele trabalhou com uma... Ele tem um maquiador que trabalha com ele em todos os filmes há 28 anos. E o cara falou assim, ó: eu consigo fazer uma maquiagem que você vai ficar bem mais jovem. E ele falou que, assim, tem pouco computador ali. A maquiagem é quase 100% daquilo. Cara, maluco é gênio, velho. Que ele não vai ser. Agora, eu não sei o quanto ele é muito amigo do cara pra falar bem da maquiagem do cara, de quanto é juvenileção, ou se realmente o trabalho do cara foi foda. Eu acredito que foi realmente um trabalho muito bem feito, porque é difícil ver o CG ali. Então, eu realmente não consegui perceber. Assim, só você tá. Eu tô supondo que tinha CG, mas só pra gente ficar na dúvida, já dá pra ver a qualidade do trabalho, né? Deve ter CG no corpo dele, né? Que ele não tem aquela barriguinha de chope de tiozão. Pode crer. Aí eu tenho certeza assim. Que não pode ser. Que não tinha como tirar a barriga, maquiar a barriga. Não sei se tem essa técnica. Bom, mas o cabelo mullet espetacular, ele conseguiu manter até hoje. É, né? Até hoje, né? O cabelo dele, o cara é style. Aquele cabelo deve ser patrimônio da humanidade. O cabelo dele deve ser seguro, sabe? Seguro. Vai saber se Kurt Russell não é um deus de verdade. Não, mas aí ele teria feito um olho novo pra ele, não ia ficar usando tapa-olho. Depois dessa cena inicial, né, do conto ano passado, conhecer a mãe do Peter Quill e nasceu o Peter Quill, aí todos os enrolares do primeiro filme, vai pra essa cena que a gente tava comentando do Baby Groot, né, que é a cena de ação, introduzindo os personagens, mostrando que os Guardiões estão no universo, mostrando uma missão deles, né, cumprindo missões e sendo os Guardiões, né, com a fama de Guardiões da Galáxia já, né, com planetas e autoridades da galáxia chamando eles pra fazer missões. Sim. Aí, essa missão inicial, você descobre que ela foi pedida pelos Soberanos, que é aquela raça de alienígenas dourados. Esse nome é perfeito, né? Pra eles. Eles são Patricinhas e Mauricinhos dourados. Eu vou dizer eles como assim. Exatamente, velho. Eles se acham a vanguarda das raças alienígenas, né, velho? Eles são os perfeitos, né? Eles se denominam perfeitos. Isso, exatamente. Muito bom. Eles contratam os Guardiões pra proteger uma série de baterias, né? De um ser interdimensional. Pra caramba. É tipo uma lula, né? Parece um povo. Parece o Kraken daquele filme ruim lá dos deuses lá. Pura de titãs. Isso. Release the Kraken. Lion Nielsen, né? Não tem o Lion Nielsen. Isso. O Liam Neeson. Isso. Aquele Kraken lá, mais bonito. Você misturou o Leslie Nielsen com o Liam Neeson. Aí saiu o Lion Nielsen. Fusão de DNA. Então, quando eles conhecem os Soberanos, a primeira personagem nova que aparece é a Aisha, que é a chefe, a Soberana Mor lá, é a rainha, é o cara. Aquela Lady Gaga dourada? Ela mesmo. Igualzinha. A Lady Gaga, eu acho que tem mais expressão que ela. Cara, mas é muito fácil. Pra mim, eles são tão idiotas, aqueles Soberanos, que é muito fácil roubar as coisas deles. Que eles não olham, nem não estão vendo nada. É que eles se acham tão superiores que nem passa pela cabeça deles a ideia de ser prejudicado, de alguém, sei lá, né? Os caras sequer cogitar a situação de ir lá roubar os caras, os deuses do universo. Os caras estão nem aí, entendeu? Ela pode ser superior, pode ser uma raça superior, mas que ela queria conhecer a linguiça terráquea, ela queria. Queria fazer em nome da ciência. Tô ligado, sim, sei como é que é. Apenas em nome da ciência. Ah, claro, com certeza. Ela deu uma cantadinha discreta ou não no Peter Quill? Acho que não. Foi na cara larga, né? Foi na cara larga. Não, vem cá mostrar pra mim como é que é e tal. Ele ficou até sem graça. Os guardiões são os guardiões, tá no nome, Guardiões da Galáxia. Mas não são tão mocinhos assim, né? Porque sempre tem a veia de mercenário, de ladrão. E o Rocket Raccoon prova isso roubando as baterias que eles estavam protegendo. Genial, velho. Isso do filme. E ele faz isso na maior inocência, né? Que é uma característica também, né? Do personagem. Ele é uma pessoa que se importa com os outros, principalmente com a família dele ali, mas o passado dele sempre tá ali, né? Então ele sempre dá um jeito de se dar bem. E a possibilidade, ele tá passando a mão, né? Ele roubou as baterias e isso é o gancho pra ter o confronto dos guardiões com essa raça, né? Que vai se seguir por todo o filme. É verdade. A nave zarpa e de repente eles percebem que estão sendo seguidos pela frota dos Soberanos, e aí que eles descobrem a merda que foi que o Rocket fez, né? Cara, e aqueles Soberanos, eles são tão bundas que os caras nem pilotam a nave, né, velho? É um joguinho. Eu jamais vou me arriscar numa guerra com seres inferiores. Posso ficar gripado no espaço. Vou mandar meu drone espacial. É total, eles pilotam um joguinho deles, a nave vai lá e faz o serviço. E tem, né, sons de fliperama, né? Eles remetem mesmo aos fliperamas antigos. Se assistir a cena das naves, daquelas navezinhas pequenas, é total jogos dos anos 80 de navezinha, né? É verdade. Vem aquele amontoado de naves e você vai atirando. É igual, que tem tudo a ver com o filme, né? com a trilha sonora do filme e o período que o Peter se lembra da Terra, né? É mais uma parte da homenagem que o James Gunn faz pros anos 80, né? 80, começo da década de 90 também. Uhum. Totalmente. E outro personagem que é introduzido logo, é assim, o Ego vai ser introduzido aí, o pai do Peter Quill, porque ele vai salvar eles dessa merda que acontece, dos soberanos caçando ele, salva eles e fala, porra, Peter, eu sou seu pai. Tipo, do nada, né? Apareceu o pai do Peter Quill. Tava, tipo, aliás, a cena do resgate já dá pra gente ter uma ideia do poder do Ego, né? Você viu como ele destrói a frota dos caras? Ele dá um espirro, velho, e mata todo mundo. Quer dizer, destrói as naves de uma vez só. É isso porque o desgraçado pilota um ovo. Isso, pode crer. A nave dele é um pouquinho estranha, né? Cara, não dá pra entender, né? O cara tem a mente de criar o que ele quiser. Mas... E aí ele faz uma, sei lá, uma oca. O Rocket tá pulando. O Ingu voador. O cara montado no ovo lá. Em cima do ovo. O meu maravilhoso ovo de Páscoa voador. Ele devia ter gostado muito de ovo quando ele veio na Terra, comeu, deve ter achado maravilha, fazer uma nave. Ele adorou o laca, né, Vini, que é branco, é. Pronto. É esse pode ser mesmo. Também, mas tinha os detalhes amarelos, né, que é a gema, né, pode ser alguma coisa assim. Kinder ovo. O Peter tem o encontro com o pai dele, né? Que é a premissa do filme, né? Que é aquele encontro e o desenrolar daquela história. Beleza. E nesse meio tempo, a Aisha vai encontrar o Yondu, né? Que é um personagem que é meio que o antagonista do primeiro filme. No final, acaba se aliando. Uhum. E nesse filme, tá na merda, né? Mas antes do encontro entre eles, tem aparece o Sylvester Stallone, né? Total. Sylvester Stallone. Eu achei que ele só ia aparecer nas cenas pós-crédito. Eu também imaginei, mas ele teve uma participação importante no filme, né, cara? Eu vou falar que eu me arrepiei todinho, velho. Puta, me arrepiei. Quando eu ouvi aquela voz no bar, eu falei, não pode ser, o Rambo tá aqui, velho. Cara, se o Rambo tá na galáxia, que deu merda, velho. Ele tá com a faquinha matando alguém aqui, velho. E ele é o... Qual o nome dele? Stakar? Stakar, que é o comandante mor daquele dos Scavengers, né? Saqueadores, né? Saqueadores. Falei, fui querer ser poliglota aqui. Desculpa aí. Eu nem sei se... Não, mas eu não sei se... Se a gente não tá no seu nível intelectual e... Mas tem que pensar, você tem que pensar que eu não sei se eu falei certo também, né? Então, considerar. Deixa pra lá. Pra quem não sabe porra nenhuma, eu falei perfeitamente. Mas quem o sabe que é pior ainda, né? O que é pior ainda dar de babaca em cima dos outros e tá errado. Exato. Vocês não sabem, não vão falar assim, caramba, que inteligente, né? Mas quem tá escutando o podcast fala assim, nossa, ele falou tudo errado, que burro. O que me deixa nervoso? O que me deixa nervoso é porque eu não tenho nem base pra questionar. Porque eu não sei se tá certo. Os saqueadores. Ele vive um personagem muito importante nas HQs. Isso eu dei uma olhada depois. É um personagem dos mais fortes desse universo cósmico das HQs, o Stakar. Ele é um membro original do time original dos Guardiões da Galáxia, né? É, a primeira tropa, ele já era o líder, né? Da primeira tropa dos Guardiões. Então, a primeira formação, perdão. Pode falar, desculpa. Não, era a primeira formação, não a primeira tropa, né? A primeira formação do time. É, exato. E, porra, então ele é introduzido no universo Marvel como um personagem muito importante. Então você já começa a pensar que ele pode participar do universo, né? Continuar ali. O filme, o Guardiões da Galáxia, eu não conheço muito HQ, mas quem conhece HQ, e eu lendo na internet sobre isso, fala que o filme é cheio de referência de personagem do Esquadrão A, Esquadrão B, Esquadrão C, Esquadrão D, personagem que, assim, aparece em três histórias quadrinhos, mas aparece no filme, entendeu? De easter egg, de referência da história quadrinho. Entendi. Cara, eu também, como o seu caso, eu não conheço tanto a parte das HQs, li, por exemplo, que o assistente do Yondu, ele é também um personagem dos quadrinhos, né? Que é tipo o braço direito do Yondu lá, o tenente, acho que é o tenente dele na nave. Que mais? Tem eles falam tem os vigias, né? cena que tem a raça dos vigias lá. Os vigias aparecem. Eles falam muito dos Kree com... Várias vezes no filme eles falam dos Kree. Na minha opinião... Ou, perdão, pode falar. Que é uma raça que é suma importância pra um monte de saga, né, na HQ. É, na minha opinião, essa referência que eles sempre fazem aos Kree tem a ver com a Miss Marvel. Porque é por causa dos Kree que ela consegue as habilidades dela. Então acho que já deve ser um gancho para o filme da Miss Marvel. É verdade, boa sacada. Eu não tinha pensado nisso, não tinha lembrado, na verdade. Mas pode ter total a ver, né? Porque ela também é do universo cósmico, né? Da Marvel, sim, né? Sim. Que tem, querendo ou não, os personagens mais fortes, né? Sim. É verdade. O que eles estão fazendo é aumentar a força. Então, se eles vão colocar um vilão como Thanos mais para frente, eles têm que colocar personagens tão fortes e os personagens que realmente batem de frente com ele, né? É isso. Isso também é uma desculpa bacana pra eles abordarem o Nova, né, que é o soldado de elite lá da Tropa Nova, que apareceu em um frame lá do filme, uma nave, que eu acredito que esteja nave do Nova lá, e é isso, né, agregar personagens com poder maior, porque os Guardiões eles vão meio que, isso que também é da hora do filme, né, eles vão concluindo as missões meio que na inteligência, na sorte, no improviso, mas força bruta eles não têm. Total. É verdade. É verdade. Não, eles têm a força ok, né? Força bruta ok, mas não pra lidar com ameaças assim gigantescas, né? Perfeito, é isso aí. Eles usam muito equipamento, arma, bomba e o caramba, né? É, tanto que eles não voam, eles não soltam se você raio pela mão. O próprio líder do esquadrão é humano, não tem porra nenhuma. Ele é, tudo bem, que ele é semideus, mas depois ele vai perder, né? Mais pra frente a gente vai comentar. Mas ele é humano com duas pistolas. Mas ele não sabe usar, né? É. Agora no filme ficou, tipo, no primeiro filme você fica pensando, realmente, ele é um humano com duas pistolas. Ok. Mas agora você sabe que ele tem alguma coisa a mais, uma força a mais, mas ele não sabe lidar com aquilo, né? Tinha, né? Porque depois ele perdeu, mas tudo bem. Então, eu não acho que ele perdeu. Isso é uma coisa discutível. Eu não acho que ele perdeu. Eu tinha entendido que ele perdeu também, que o poder vinha da conexão da matriz, né? Que é aquela, o poder, a luz do planeta. Uma vez que ele perdeu, ele, tudo bem, ele continua com os genes celestiais, mas o poder celestial, acho que ele acaba perdendo. Quando precisar, ele vai retomar. É, isso é verdade. Se preocupa com isso aí, não. Você acha que quando o Thanos estiver derrubando a Terra inteira, ele não vai lá, um genezinho vai fazer um efeito lá, ele vai dar um raio de luz na cabeça do Thanos? Vai pegar a manopla, vai roubar a manopla e pôr na própria mão, tá ligado? Alguma coisa bizarra. Uma hora que vai estourar. Now repeat back what I just said. I am Groot. No! Now that's the button that will kill everyone! Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! Então, quando eu tava falando a gente tava falando do Stallone aparecendo como o chefe dos escavadores. Escavadores, é isso? Escavadores. Saqueadores. Não, fala inglês mesmo, Vini. Se for mais fácil pra você, pode falar inglês. Não, desculpa. Não, gente, é mais fácil. Eu vou defender meu amigo, tá certo. É que eles escavam os locais pra poder entrar por baixo e roubar. Então eles são saqueadores que escavam. Ele tá certo. É por isso que o símbolo da jaqueta é uma pá. E tem um outro que tem picareta, né? Picareta, britadeira, dependendo do esquadrão. Na verdade, o do Yondu que apareceu na discussão com o Stallone. Com o Stallone. O Stakar, ele é um saqueador. Ô, Jonathan. Por isso que o Yondu foi expulso, porque o cara usou uma canetinha. Como é que ele vai cavar um buraco com uma caneta? Como é que você jogou fora a sua pá e trocou por uma flecha? Isso aqui não vai escapar nada. Eles são pessoas que fazem obras pela galáxia inteira, né? Ah, sim. Obras boas. Obras de construção civil. Os pedreiros intergalácticos. E o Yondu, ele aparece pela primeira vez no filme com o Stakar, né? E depois a Isha, que foi traída ou foi roubada pelos Guardiões, vai lá pedir pro Yondu buscar a porra da bomba dela lá, da bateria, da, do caramba que roubaram dela. Ô Vini, antes da gente continuar, mano, volta um pouquinho, por favor, comenta do ressentimento que a tropa tem com o grupo do Yondu, porque isso daí é interessante, né, pro restante. Na verdade, o grupo do Yondu tem um pouco de ressentimento porque ele meio que deixou o Peter ir embora, né? No primeiro filme. Mais de uma não, vez. Não, mas e, o... Não, não, a acusação. É a acusação do Stakar, né? Do Stallone, isso. Por que que o Stallone meio que renega eles? Porque ele quebra um código lá, né? Ele quebra um código Isso é importante essa parte. Ele manteve, assim, o Stallone falou assim, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não sequestra crianças. É isso e mesmo. E o Yondu, ele sequestrou o Peter Quill quando ele era criança e não cumpriu a missão que ele tinha, né? Ele ficou com o Peter pra ele. Pra crescer com ele, enfim. Então o Stallone meio que renegou ele. O Stallone, eu vou falar Stallone o podcast inteiro. É o Stallone, tá? Mas não é o Stallone, é o Stakar, que é o personagem dele. Ele meio que renegou ele, quebrando o código, né? Fala que aquilo não era uma coisa válida pro grupo deles. E olha, por causa do maldito do Jonathan, agora eu tô imaginando um monte de pedreiro numa nave voando pelo universo. Já acabou com o Guardiões da Galáxia pra mim. Eu não vou tirar esse caso da minha cabeça. Imagina os caras descendo de uma nave com as marmitinhas na mão. Qual é o problema? Viemos resolver. É aqui que tem a construção? Com capacetinho lá de proteção, foco. Temos uma missão urgente, acabou o rejunte. Tem que usar o Palácio dos Soberanos. Cara, genial. Continua aí. Tá difícil, mas eu vou tentar. Por isso que deu merda naquele planeta. A rainha Lady Gaga olhou pro chefe e falou: esse piso tá torto, os caras passaram rejunte preto nessa merda. Mata todo mundo. Tem que ser perfeito lá, né? Não pode ter nada fora do lugar. Exatamente. E então, a rainha Lady Gaga, como o Vivaldo apelidou carinhosamente a Isha, ela contrata o Yondu pra trazer de volta a bateria, né? Eu não lembro se ela contrata pra trazer de volta, só trazer de volta, ou que ela quer a cabeça dos Guardiões. É, quer ela os quer Guardiões. As baterias dentro da cabeça do Will. Peter, é Peter, tá aí. Eu ouvi aqui o Will, eu falei, caramba, o Will Smith tá nessa porra do filme. Eu não vi, velho. O Fresh Prince passando. Aí vi. Aí seria um crossover demais, né? Genial. E o Yondu vai nessa missão, né? De resgatar. Missão, essa coisa. Ele foi contratado pra resgatar as baterias. Só que nesse meio tempo que a gente tava falando do encontro do Peter com o pai dele, o grupo se separa, né? O Peter vai pro planeta do pai dele, que é o planeta é o pai dele, então ele vai pro planeta que é o pai dele. Não faz sentido? Não faz sentido, porque o pai dele é um planeta, né? Isso. Qual que é a lógica disso? Mas tudo bem. Histórias de quadrinhos, essa é a lógica, né? É, o pai dele, ele é aquela... Ele, na verdade, até que tá melhor no filme do que nos quadrinhos, desculpe aí quem vai me jogar pedra. Mas nos quadrinhos ele é um planeta com rosto, né? É isso. É um planeta vivo. No filme, ele é uma entidade, né? Ele nasceu uma entidade e aí ele percebeu que ele conseguia manipular matéria à sua volta. Aí ele construiu o planeta e ele fez um corpo humano para poder fecundar uma humana também. E aí, isso, várias raças pelo universo. Mas isso, exatamente. Ele começou assim, né? Mas é um cara. O cara é uma caça da galáxia. E o engraçado dessa. Não engraçado, mas nessa parte que o Peter conhece o pai dele, tem a introdução de uma nova personagem que é a Mantis, né? Que é uma personagem, muito engraçada também. Do filme. Também traz muito um momento engraçado. Muito legal a participação dela. E a atriz e o design do personagem, ela parece ser uma personagem tão frágil, né? Uma criança e tal. É muito legal, né? Achei muito da hora essa personagem. E o poder dela, né? Ser uma empata. É isso o nome? Empata. Né? É empata que vem de empatia. Ah, não, é de empate? Não, de empatia. Ela vê o time que tá ganhando e dá um poder lá e empata o jogo. Tá tudo certinho. Ela estende o jogo até os 53 do segundo tempo. Igual o Palmeiras. Ela que dá os acréscimos. E ela consegue perceber o sentimento das pessoas, né, tocando nelas. Exato. E isso gera muitas coisas engraçadas no filme. Vamos dizer coisas engraçadas, porque é o que gera mais coisas engraçadas, mas tem a utilidade de história e de enredo de batalha também. Pô, aquela cena que ela tá na nave com o Peter Quill, que todo mundo já tinha visto no trailer, né? Mas mesmo assim é engraçada. Uhum. Muito engraçada. Caramba, você comentou uma parada muito interessante, velho. Porque o filme, ele te envolve mesmo. Duas cenas que você viu no trailer do filme. Eu, particularmente, vi mais de uma vez os trailers. Dei risada no trailer. A gente sabia que aquela cena ia acontecer naquele momento, e mesmo assim você dá risada de novo, cara. É muito interessante isso. E mais uma vez, a Marvel não entrega no trailer, né, velho? Que habilidade que eles têm, viu? Pode crer. O trailer já mostra o Groot com a bomba, assim. Primeiro trailer só mostrava isso. É a parte mais importante do filme. É, parece. No trailer parece que é tipo uma coisa aleatória que vai acontecer no filme, sabe? Alguma missão. Né? É isso, perfeito. Não é só isso. Não, é, não é. Aí o grupo se separa, né? O Peter Quill, ele vai pro planeta do pai dele com a Gamora, isso. Drax. Gamora e o Drax, né? É, Gamora e o Drax. E uma coisa importante que a gente não comentou, importante, aliás, uhum, é que o pagamento. Logo no começo do filme, o pagamento que eles recebem pela soberana Isha lá é a Nébula, né? Que é capturada por eles e eles entregam pra Gamora, né? É, exatamente. Isso é muito importante, porque ela tá junto com eles, né, naquela parte do filme, e acaba ficando, nessa separação, ela fica do lado do Rocket Raccoon, que fica com a nave, o Rocket, fica o Baby Groot e ela. É, a Nebula, ela é entregue como parte de pagamento, porque a Gamora quer entregar a Nebula pra tropa nova e receber a recompensa. Ela quer mais aprender, né, do que receber a recompensa. Ela quer aprender a irmã, que é uma psicopata. É verdade. Manter o inimigo mais próximo, né? Uhum. Total, porque a Gamora agora não é mais uma fora da lei, né? É, que ela quer entregar ela lá pra prisão, né? Total. Que é só, não, exatamente, o filme lá, né? É essa questão da Gamora que eu falei pra vocês, que tipo assim, a história da relação dela com a irmã não foi tão forte, porque você vê que no começo do filme a Gamora quer que foda-se a irmã dela, ela quer prender pelo que ela fez, e ela vai ficar presa e vai apodrecer lá, foda-se. Aí depois fica essa pegada de, ah, eu queria uma irmã. Mas no começo do filme ela não sabia disso que a Nebula sentia também. Ela só achava que a Nebula era uma louca. Mas depois que ela vai contar que ela sentia a falta da irmã, ok, eu entendo que pode, pra mim também não foi emocionante, eu chorei. Mas eu entendi. E nisso que eles se separam, cinema é assim, né? Quando se separa é que dá uma merda, né? Pode crer. Eles se separaram e o Yondu chegou lá bem na parte que o Peter não tava mais lá. Tem uma cena muito boa com a tropa, né, do Yondu tentando cercar o Rocket. É muito boa essa cena de ação. Aí mostra o quanto o Rocket é inteligente. É engraçada a parte que falam que ele não é nada assim, os brinquedinhos, ele começa a socar os caras, velho. É muito boa essa cena, velho. Cara, é legal pra caramba. E ele mostra que ele é um personagem que ele não é o elo fraco do grupo, né? É um cara que sabe se defender mesmo, velho. Ele sabe se virar. E, além dele ficar brigando o filme inteiro com o Peter pra ver se ele é melhor, quem é o melhor piloto, né? Ele deve ser tão bom quanto o Peter. Ele também é forte, né? E méritos pro ator que apanhou de nada, né? Porque imagina o ator fingir, ó, finge que você tá levando soco na cara e cai no chão. Cara, pode crer. Bom ator, velho. Às vezes eles usaram alguma coisa pra simular o rock. Você lembra do Lango Lango? Lembra do Lango Lango? Que ele ficava com o soquinho assim, tu, podia usar um Lango Lango. Boa ideia, o problema era achar um Lango Lango. E se bobear, ele era mais ou menos nessa época, né? Ah, com certeza, velho, com certeza. Tinha o vermelho, o verde. É disso pra menos. Boa lembrança. Infelizmente, você acabou de entregar a sua idade, assim, descaradamente, né? Não, mas a gente já falou lá em outros podcasts que eu era tiozaço. Só pra ficar claro, pessoal, só pra ficar claro aí, eu tenho 31 anos. Não parece, não parece. Muito obrigado. Quando o Yondu chegou lá, eles pegaram, né? Sequestraram. Só que o Yondu chega e dá merda por quê? Porque meio que o grupo do Yondu trai ele, né? Meio que não, trai ele, né? Na verdade, se revolta, né? Ele se revolta porque o Yondu, ele meio que deixou o Peter Quill sobreviver algumas vezes, né? É, ele ia liberar os caras, né? Ele ia liberar os caras, só ia pegar as baterias e ir embora, né? É, ele sempre usou de desculpas pra nunca punir o Peter, não aplicar o código que era matar, né? Quando tem um integrante que é desistente ou que foge da força, ele teria que matar. E assim, por causa do carinho que ele tinha de quase com o pai mesmo pro Peter. E aí a tripulação dele, pô, todas as vezes entrando em situações de risco. E dessa vez afrontar os soberanos, aí isso assustou os caras, né? E aí eles começaram a se indispor com o Yondu. Eles deixam bem claro, né? Eles falam, pô, a gente tá aqui se sacrificando por você e você prefere esse cara aí. Então, você não liga pra gente. Se a gente tá vivo, se a gente morrer. Então, você não tá dá a mínima pra gente. E isso porque a gente é sua tripulação, né? Perfeito. Perfeito. É bem isso. Ah, aí a Nebula aparece e colabora muito com essa, com essa prisão deles, né? Porque meio que eles iam escapar dali. Porque o Rocket com ele, capaz de conseguirem fugir. É, eu acho que o Rocket tava ali bem preparado e tal. E ele ia dar um jeito, né? Porque no começo do motim, ele já ameaçou o pessoal lá. O pessoal fica com medo, sabe? Que o Yondu é um cara forte. E se não fosse a Nebula, eu acho que ia dar. Eles não conseguissem. É, a Nebula chega e dá um tirambaço no comando na cabeça do Yondu, mas ela corta aquela crina dele, né? Que eu não sabia que era aquilo que dava a energia dele pra comandar a flechinha. Eu também fiquei surpreso, cara. Eu achei que era alguma coisa ligada ao sistema nervoso dele, mas meio que uma bateria, alguma coisa que foi implantada nele, né? Tanto que quando ele toma um tiro, vocês não acham que ele fica meio abobado? Não é só a questão da flecha, ele perde um pouco da agilidade dele, dos movimentos. Ah, tá. Mas se você perdesse seu moicano, você não ia ficar chateado? Você ia ficar numa fase negativa. É foda, né? O cara já tem os dentes tortos daquele jeito, ainda perde o moicano? Não, não é fácil. Não ia ser fácil. E é moicano futurístico, do espaço, né? Deixa aqui. Tinha LED, né? LED. Pô, é caro, velho. Aí eles são. Eu não sei se é uma pegada só pra dar uma vibe de, sei lá, deixar um momento mais dramático, mas ele não chegou a comentar pro Peter que, tipo, eu controlo a canetinha com o coração. Foi. Mas lógico, então, que ele controla. Acho que ele controla com o coração, né? Mas era só para. Não com o coração, mas diga assim, é sem vontade própria dele, ou é mesmo o cabelo que dá o poder? Não, eu acho que tem uma combinação de, tipo, combinação entre a vontade dele de controlar. Mais essa peça, né? Mais essa peça, né? É, né? É, também acho. Exato. Ele meio que o... Tanto que o... A crina... perdão, Épico, pode continuar. É, tanto que na cena pós-crédito mostra o cara treinando lá, né? Porque se fosse do nada, verdade. Acho que tá certo. Eu acho que é o Super Hawks que você está atirando do joelho a hora que você quiser. Mas aquilo deve ser tipo um conceito de comando dele mesmo, né? Sei lá, de energia, de qualquer coisa assim. Eu acho que são duas coisas, né? A crina faz a conexão, vai, neural com a flecha, e aí o resto é treinamento, é sentimento, é o que ele falou, né? O controla a flecha mais com os sentidos do que com o cérebro, do que com o pensamento. Vocês estão falando do crina, mas é crista, né? Crina é de cavalo, né? É, crina de cavalo. Crista é do galo, né? É, no futuro distante, não haverão mais galos. Essa raça terá sido exterminada. Então, podemos levar em consideração que é a mesma coisa. Você vai me desculpar, mas o Vinícius, ele manja disso em inglês. E aí ele me ferrou o tropo todo. Eu tenho razão, é Chris. E se você sabe, você que lê a HQ da Marvel, tá escutando esse podcast e sabe qual a utilidade daquela crista, de fato, por favor, manda e-mail pra gente. Você acha que comenta. Tem explicação? Eu acho que não deve ter porra nenhuma, cara. Deve ter, o Stan Lee deve ter uma explicação lá, de, tipo, tem uma bateria no negócio, qualquer coisa assim, ele deve ter criado. Enfim, eu só quero saber. O bullshit, cara. Só melhor resposta. Só em nível de curiosidade. Se você souber, não liga pro Everton, tá? Porque é importante. Pode mandar pra gente. Agora, responda pra gente então o mistério. Por que o assobio que faz a flechinha funcionar? Tem alguma questão de som, da amplitude? Porque o cara sabe assobiar de uma maneira muito da hora, cara. Assobia pelo dente, cara. Velho, agora mas que também você falou... com a dentição daquela ali, né? Pessoal, agora que vocês o Everton comentou nesse negócio do assobio, eu imaginei aqui, imagine como seria um guerreiro, velho. Esse cara, ele seria o mais gênio do universo, velho. Quem ia conseguir vencer o Godinez com o seu assobio mágico dele lá de assobiar aquela canção da ausência, né? Como era... Nossa, velho, ele ia derrotar o Thanos, velho. Nunca foi uma habilidade tão boa no assobio. Nossa, caramba, verdade. Ele era gênio mesmo nisso. Não era? Cara, ele dava até ritmo no assobio. Tá faltando a flecha matar o professor Girafales. Cara, tá feito. Godinez pra Yondu. Vou mandar uma carta pro James Gunn. Já que aconteceu aquela fatalidade com o Yondu, né? É, mas o Godinez não vai poder ajudar muito. Vai ter que ter muita maquiagem pra trazer ele. Ele tá caveira faz muito tempo, né, cara? Essa é uma maquiagem pesada ali. Eu tinha esquecido que ele tava no planeta lá, saquinho de osso. Caramba, mas o Godinez do Porro morreu faz muito tempo, será? Eu não lembro disso. Ele morreu antes do Chaves, velho. O Chaves já morreu faz uns 3 anos, né? É, faz uma cota já. Mas, meu, ele viverá nos nossos corações. Com certeza. Nossa, que profundo, hein? Podcast sobre Chaves. Amanhã. Por favor, continua daqui. Enfim, tem toda aquela cena agora, o arco dramático, vamos dizer assim, do Yondu com o Rocket, que eles estão presos ali, né? Que eles vão ficar presos naquele lugar. E eu tenho as cenas hilárias, aquelas cenas com o teaser face, são, mano, dei muita risada com aquilo, velho. Nossa, é genial aquilo, velho. Teaser face, quem se chama teaser face? O Rocket tirou muito, cara. Quer dizer que um belo dia você acordou e falou: eu preciso de um nome que seja ameaçador. E aí você criou Taserface. Muito bom, velho. E ele ria e ria. E eu ria com ele, porque foi muito engraçado aquilo. Genial, velho. Não, e quando o cara, ele foi contatar a armada dos soberanos, ele falou: ó, eu vou te dar a localização, eu só quero que você deixe claro que foi o Taserface que fez eles morrerem. A mina rachou o bico, velho, na cara dele. Muito boa aquela cena. Cara, essa parte é muito boa do toda essa sequência lá dentro da nave dos... Não, é... Né? Pô, a parte do Baby Groot indo pegar a crista nova pro Yondu é muito boa, velho. Cara, muito bom. É mesmo. Isso é uma piada simples, né? Tipo, não é algo novo, mas é algo que funciona. Uhum. É uma coisa bem simples, é uma coisa clássica, né? E a maneira que eles lidam com o Baby Groot, que é de fato um bebê no filme, de cuidado, de saber que ele não sabe as coisas, ele tá aprendendo, é muito bom também, né? É muito bem feito. E a parte da ação também nesse local é muito legal. Pô, o Yondu lá matando todo mundo, velho. Foi uma das melhores. Nossa, velho. Muito foda. É, aquela arma dele é espetacular, velho. Quando aconteceu aquilo com ele no final do filme, eu queria muito que o Peter tivesse pego a arma pra ele. Ia ser muito louco. E o Rocket nem chega nem a lutar nessa parte, né? Ele só desfila com as armas e fica assistindo. É, ele atira. Não, mas ele chega a dar um tiro. Ele dá um tiro no cara na porta lá. A cena mais de um tiro. Mas a cena mais da hora, que pra mim foi aquela quando o Yondu ele tá na sala lá e fica tudo escuro. Nossa, aí só fica a luzinha vermelha pegando os caras, velho. Muito bom, velho. O efeito que causa na tela é muito bonito, né? Uhum. É verdade. Me lembrou, sabe o que? O Darth Vader. Do Rogue One. É, parece mesmo. Me lembrou um pouco também essa coisa do Yondu controlar a flecha conforme a vontade dele. Lembrou usou o raio ômega lá do Darkseid, que ele consegue direcionar o raio dele pra qualquer direção, é quase impossível dele errar. E é aquele rastro vermelho andando na tela, cara, tipo assim, na hora eu lembrei do raio. E essa parte, ela meio que compensa a parte que eu achei mais arrastada do filme, que é o Peter Quill no planeta do pai dele. Nossa. Aquela parte realmente eu achei um pouquinho mais arrastada. Acho que eles podiam cortar algum tempo daquilo, entendeu? Ou então podiam trazer alguma cena de ação no meio daquilo. Tem a cena da Gamora com a invasão da Nebula no planeta, mas eu achei um pouquinho desnecessário aquilo. Sim. Sei lá, se for pra criticar, eu acho. É, um pouco. Não chegou a me atrapalhar. Chegou a falar, puta, filme é ruim, eu não aguento mais isso aí. Não chegou a acontecer isso. Mas dá pra tirar um pouco. Uhum. O Ivaldo odiou essa parte. A parte do... Ah, o planeta de algodão doce. É engraçado as partes do Drax com amantes. Sim, isso sim. Ele falando, não, mas você é horrível. Você é repulsiva. E cara, ele falou de uma forma que você encara até de um jeito positivo. Eu não sei como ele consegue fazer isso, velho. Cara, o texto é muito bom. Puta, é muito engraçado mesmo. Mais uma vez, o Drax não tem um desenvolvimento que nem os outros de drama, né? Um arquinho pra ele. Mas o negócio dele é a comédia do filme, né? É o escape. Exato, pode crer. A Mantis é meio que a dupla ali dele pra essa comédia. E a Mantis tem um pouquinho de história, porque é um personagem novo, né? E tem que ser introduzido. Uhum. E nesse planeta, apesar dos dramas do Peter com o pai, que são realmente um pouquinho arrastados e estranhos, tem toda a revelação do ego do pai dele, de que ele é o pai, ele explica os objetivos dele e tudo mais. Pra aquele que é o Peter. Esse mostra o vilão da trama, né? Sim. Que até o momento você fica pensando, né? Quem será o vilão? Quando ele chega naquele... Você fica pensando nos soberanos, mas não é bem eles, né? Tipo, você vê que eles não são fortes o suficiente pra ser o vilão do filme. Eles não chegam a ser, eles não são vilões, eles são antagonistas dos Guardiões, né? Porque vilão é só eles são uma pedra no caminho, eles só estão lá pra trabalhar, mas não chegam a ser uma ameaça. E eles estão só respondendo a uma ação que o próprio grupo teve, né? Que foi roubá-los. E aí eles querem pegar os itens de volta, querem punir quem roubou, mas é o que o Everton comentou, eles não são vilões especificamente, né? Eles são levados pela situação que o próprio grupo criou. Eles não têm um plano, sabe que vai ter plano maquiavélico que nem tem o do ego, né? O ego. Perfeito, é bem isso mesmo. Por isso você sabe que vai ter algo a mais, e o algo a mais é o ego, né? Que se revela o vilão da trama nessa parte, porque o objetivo dele era mudar o universo inteiro, né? Uhum. Ele queria tudo pra ele. É, ele queria conquistar tudo e refazer tudo do jeito dele, né? Essa coisa da massa de energia querer sempre aumentar e consumir, até se expandir e consumir, até ela consumir tudo. Isso é um tema bem batido, né, nos quadrinhos. Né? Você pega uma entidade cósmica, alguma coisa que tem muito poder, ou mesmo um humano que tem um poder absurdo, é sempre assim, é sempre expandir até que ele não tenha mais nada pra poder assimilar. Totalmente isso. E é exatamente o que ele quer. Só que é algo que ele não podia fazer sozinho, né? Porque ele precisava do Peter, que era o filho dele e a pessoa. E um dos filhos dele, né? Porque você descobre que o Kurt Russell é o maior comedor da galáxia. Esse é, e prova. Ele não matava ele. Porque o que acontece? O ego, ele foi procriando com fêmeas do mundo inteiro, passou muito do mundo, foi da galáxia inteira. Do universo todo, né? Do universo, ter um filho que fosse forte que nem ele, que tivesse o gênese e conseguisse dominar a energia dele. Aí que você descobre o porquê do Peter conseguir dominar a gema do poder no Guardião da Galáxia Volume 1. Muito da hora. No primeiro filme, você já acha estranho. Eu acho que a personagem lá da Glenn Close, ela é tipo a líder do Planeta Nova, né? Nova. Ela comenta, pô, você sabe quem que é seu pai? A gente achou alguma coisa estranha no seu DNA, mas ficou aquilo pendente. E agora o pessoal costurou de uma forma muito forte, assim. see, you just told everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on. I think you're overreacting a little bit. You must be so embarrassed. Do me. Do me. Do me. Explicou muito bem, né? Porque não é algo que, assim, quem acompanha a HQ sabia que o Egon é o pai do Peter Quill, então conseguia mais ou menos que entender o porquê das coisas. Só que como não é uma HQ de sucesso estrondoso que nem os outros personagens da Marvel que vinham sendo apresentados, muita gente queria saber o que de fato acontece, né? O porquê daquilo. Sim. Verdade. E tem explicado, só que o Peter Quill é o herói, né? Ele não pode se aliar a esse tipo de coisa. E ele descobre essa parte realmente ele não pensou muito bem no plano dele, né? É, porque... Não sei se você chegou a entrar nisso, né? De falar nisso. O Ego, ele meio que precisa do Peter, da força, da fonte de energia que ele plantou no Peter, né? Pra poder expandir o poder dele, né? Nos outros mundos que ele plantou lá. Colocou uma plantinha em cada mundo e tal. Ele precisava do Peter, né? Uhum. E... era uma boa alma. Isso, e o Peter meio que tá aceitando. Tá aceitando. Sim, o Peter tava aceitando. Porque é aquele negócio, ele voltou a encontrar o pai dele depois de muito tempo, o pai dele tava bonzinho, mas o pai dele brincou com ele de bola. Você não viu que teve uma hora que o olho dele começou a ficar esquisito? Acho que ele já tava meio enfeitiçado nessa hora aí, parece que ele perdeu um pouco. É que ali, pelo que eu entendi, o Ego mostrou todo o poder que ele podia ter, né? Então ele meio que ficou fascinado com aquele poder, né? Eu acho que ele ativou os genes celestiais dele lá, e aí ele... né, expandiu o conhecimento dele, a visão, mas ele ficou meio rolou uma mandinga estranha, bobo também, né? Exatamente. Algum chá com alguma erva esquisita, um pedaço de bolo, alguma coisa aconteceu. Não foi só, o meu olho tá brilhando, conjuntivite, não. Rolou algum perego dela ali que ele ficou doido. Ele só voltou ao normal quando o Ego, por algum motivo idiota, falou: antes disso, ele fala assim. Aí o Ego fala: nós dois, vamos dominar. Aí ele fala assim: e os meus amigos? Que é o primeiro ponto. O Ego não precisa deles, né? Uhum. Aí depois ele solta a bomba falando que ele colocou Nossa. A mãe dele. Eu não entendi por que ele fez isso. Nossa, velho, é muito coisa de vilão de classe B, assim, entendeu? O cara contar o plano dele pra dar força pro herói vencer. Mas é bizarro, né? A gente pode imaginar que, assim, pô, o cara é um deus, ele já tava com a situação toda ali controlada. Ele falar aquilo pra ele não iria fazer diferença. O objetivo dele já não tinha como ser interrompido. Ou a gente... encarar com uma coisa bizarra mesmo dele contar o plano antes da hora, uma coisa muito absurda, assim, mas... Eu acho que ele achava que o Peter tava totalmente dominado, só que o Peter não tava totalmente dominado, né? Então foi o pouco que ainda não tava dominado do lado humano dele, isso, que falou mais alto naquela parte, né? Porque ele, com o amor que ele tem pela mãe dele lá, e enorme, né? Gigante, desde o primeiro filme, no segundo, ele sempre deixa isso muito claro. Cara, é legal a gente comentar também a amizade que a Mantis começou a desenvolver ali com o Draco, que foi o que bateu meio que o arrependimento nela pra ela contar o plano do Ego, né? Ela e a Gamora sempre, desde que ela conheceu, ela primeiro incentivou o Peter a ir atrás do pai, essas coisas, mas quando ela chegou no planeta, ela já percebeu que tava algo estranho, né? Ela sempre ficava pressionando a Mantis a falar algo, tipo, o que que tá acontecendo, o que você tá escondendo, porque ela sabia que tinha alguma coisa ali, né? Ela percebeu que alguma coisa não tava certa ali, né? Pô, não tava certa mesmo. O cara queria matar todo mundo, velho. Pô, a cena lá que revela que o plano do cara e tal, e o que ele fazia com as outras tentativas, né, de semear a vida aí, no, cara, é bem impactante, assim, você vê aquela ossada, assim, caralho, o cara é filho da puta. E isso é descoberto pela Gamora e a Nébula, né? Exato. A Nébula, depois que ela foge lá, quando ela tá com os saqueadores, acertei. Eu tava com os cavadores na cabeça, mas eu falei saqueadores. Quando ela tá com os saqueadores, ela foge, ela consegue uma nave, foge e vai atrás da missão dela, que é matar a Gamora. Ela quer matar a Gamora. Aí tem todo aquele arco dramático que você quer assistir o filme, você sabe. O Vinícius lembrou uma coisa interessante. Naquela parte também dei muita risada. Porque o cara olha pra ele e fala: ó, aqui tá sua nave, o que você vai fazer com o dinheiro? Lá, eu vou destruir meu pai, vencer a galáxia, comprar um robô, explodir o sol, matar minha irmã, trucidar meu irmão. Cara, você quiser comprar um chapéu? Eu ia comprar um colar porque as garotas gostam, assim, é chamativo e tal. É muito bom, velho. Mas tá bom, né? Faz o que você quiser. Tá à vontade, o dinheiro é seu. Ela se abre pro cara ali na hora, ele olhando. Ah, então tá. Eu ia comprar uma coisa diferente, mas vai nessa. Eu acho a Gamora, se ela pegou o espírito que o Rambo estava no set e naquela cena que ela pega aquela metralhadora gigante pra atirar na nave, é muito, muito boa, velho. Aquela cena é muito boa, mostra que ela é bem. Ela é forte, né? Não é só ágil, mas ela é forte também. Muito mais forte que um humano normal. É aquela coisa, né? O sentimento de raiva que ela tinha ali no. Que ela teve da irmã dela naquele momento. Só não entendi como ela não morreu com aquela chuva de bala, né? Mas beleza. É. Caramba, mas não quebrou nem a nave, né? Tipo, ela tomava tiro e o negócio caiu, mas não quebrou. Quebrou. Verdade. A nave ficou bem danificada, viu? Sobrou a cabine. Mas quebrou mais quando ela caiu, explodiu, e também quando ela. Primeira vez que ela caiu, né? Não com os tiros. Os tiros não fizeram tanto efeito, não. Pensando aqui, né, velho? Ela quebrou a blindagem da nave, mas o vidro não quebrou o para-brisa ali. Bala de festim, cara. É isso. Eu acho que era o laser mais fraco da galáxia, aquilo que ela tava tirando naquela nave. E tem toda essa parte, eles brigam lá, descobrem as ossadas que o Jonathan comentou, e aí vai pro arco final do filme, que é a batalha, descobrindo que o Ego é um filho da puta, que é um que ele quer, tem aquele plano pra destruir a galáxia toda, e eles têm que fazer uma coisa pra não deixar aquilo acontecer, né? Coisa interessante, ele é filho da puta, lógico, ele é um vilão, mas uma coisa legal, você vê que ele comenta que, tipo, ele chegou a voltar na Terra umas 4 vezes, eu acho que pela mãe do Peter, ele sentiu uma coisa meio que diferente mesmo. Não, sim, ele comenta isso, ele fala que realmente da mãe do Peter ele gostava de verdade. Tanto que pela filha da putagem ele falou, puta, meu, eu não posso ficar voltando aqui, que senão vai acabar a energia lá no meu planetinha. Eu tenho que fazer alguma coisa pra parar de ver essa mulher. Ah, vou botar um carocinho aqui nela e já tá resolvido. Exatamente. Mata a mãe do Peter. O motivo do câncer foi esse, né? Bom, mas ele podia simplesmente ter desintegrado a mulher e ter ido embora, mas pô, botar um câncer na mulher e é muita sacanagem. Mas sei lá. É, ele quis. Não, quer fazer ela não olhar mais pra cara dele? Chega com a chupacabrina do lado e fala, ó, essa aqui é minha amante. Nunca mais eu vou olhar pra aquela dele. Tinha uns aliens estranhos lá, né? Ela podia chegar com qualquer alien lá e falar assim: ó, essa aqui é minha namorada agora. Pode crer. Ela é mais nova. Um tentáculo? É meu filho. É só falar que ela era mais magra e mais nova que ela. Aí pronto, ela nunca mais vai querer vê-lo na frente. Já resolveu a situação, né? Exatamente. Aí começa todo o arco final do filme, né? O Rocket, ele conseguiu fugir com o Yondu, né? Dos saqueadores, e vão pro planeta também, né? Porque o Yondu sabe o que o Ego quer. Sim. Aí você começa a entender por que que o Yondu, ele não interfez o que o Peter queria. O Ego contratou o Yondu pra sequestrar o Peter quando criança e levar pra ele. Essa parte é muito boa, cara. Porque você entende, né? O porquê que um cara que fez o que fez, que era trair o código, né? Sequestrar outras crianças e tal. Ele se arrependeu e adotou um terráqueo, que eles deixam sempre muito claro que é uma raça que eles, no universo, eles não têm muito apreço. E mesmo assim, ele criou o cara como se fosse o próprio filho, e foi uma revelação muito da hora. Assim. E é importante também assim, que isso mostra... depois de várias crianças que ele já tinha levado, né? É verdade, então, ele percebeu... Muitas crianças já morreram, né? Arrependimento, é verdade. Cara. Foi aí que bateu o arrependimento nele, né? O fato dele ter sequestrado as crianças e vendido, eu entendi que pra ele tava beleza. Agora, quando ele descobriu o que o cara fazia com as crianças e o próximo da lista era o Peter, aí ele não entregou. Da hora que também, essa parte também mostra meio que uma ligação entre o Rocket e o Yondu, né? Sim, eles criam meio que um laço lá também, né? Verdade. Só, eles têm histórias parecidas, é. Né? E isso, os dramas deles, eles meio que compartilham os mesmos dramas e isso aproxima eles no filme, é da hora. O Yondu e o Rocket, eles chegam lá e eles acabam salvando o Peter, tipo, o Ego, quando ele fala que botou o câncer lá na mãe do Peter e tal, aí o Peter contra-ataca, né? Nisso, o Ego fica puto e controla, começa a dar um golpe no Peter lá, controla ele. Ele falou, né, que ele iria usá-lo só, já que ele não quer participar, ele vai ser só usado só como uma bateria. Exatamente. Chega o Drax, chega a Gamora. E chega o Yondu e o Rocket pela janela com a nave, quebrando tudo, cara. Foi o que parou dele de acontecer uma merda no final, né? Tipo, eles iam perder ali já, mas aí o Yondu chega com a nave e consegue atrasar, retardar vindo, né? Tava controlado lá, né? Ele já tava meio que... já tinha prendido, já tinha subjugado eles lá com a matéria do planeta. E aí o Rocket e o Yondu vem e salva a pátria. Parcialmente, né? É. por um curto período de tempo. Uhum. E nisso, o Ego, ele fica putaço, né, cara? E começa a destruir tudo também, né? Ele começa a querer quer pegar o Peter de qualquer jeito, né? Uhum. Mas aí a função da Mantis é primeiro falar que o Ego só morria se acabasse com o centro dele, né? Isso. Ela que fala pros guardiões. Uhum. E a outra parte que ela, que acaba ajudando a batalha, é só parar o Ego por um pouco de tempo, por um período de tempo, né? Isso, ela, não sei se a gente citou, mas além de empata, ela tinha a habilidade de conseguir induzir sentimentos nas pessoas, né? Se ela conseguisse tocar. E aí ela conseguia fazer o Ego dormir, mas só quando ele permitia. Aí, pô, teve aquela situação que precisava parar o Ego de alguma forma. O Drax deu uma força pra ela e falou: não, tenta usar todo o seu poder aí, alguma coisa, você consegue fazer pelo menos parar ele por um tempo. E foi isso que ela fez, né? Ela, como todo o planeta, a energia do planeta tem conexão com o centro do Ego, ela achou uma parte de energia e fez ele dormir. Só me tira uma dúvida, a única habilidade dela é isso? É. Além de sentir, né? Além de sentir as emoções. Sim. Acho que é só isso. Mas é isso? É o poder dela mesmo? Então ela não deve servir muito em combate, assim, direto. Não. Talvez como espiã só, né? Alguma coisa assim, uma missão de reconhecimento. Essa parte final, beleza. Aí os caras vão lutar, né? Contra... E Yondu luta, Nebula luta. Todo mundo luta. Todo mundo luta. Todo mundo tá ali. O Drax e a Gamora não fazem nada, cara. É verdade. Eles ficam do lado da Mantis. No final o Drax até ajuda a Mantis. Ele leva ela embora e tal. Mas a Gamora não faz nada, velho, nessa parte. Verdade, é verdade. Eu também achei isso. É verdade. Não, ó, pra você ver, Everton, você falou que o Drax até ajudou. Mas ele ficou tão inútil nessa cena que, tipo, ela tomou uma pedrada, ele ficou olhando. Depois ele pegou nos braços e falou: ixi, leva pra nave, que a mina vai morrer. É. E eu até defendi ela das pedras. É, eu também acho que eles não tinham muito o que fazer também. Mas não, mesmo que pelo menos você pegar uma metralhadora e ter atirado. É que nem o Batman naquela cena final do Batman vs Superman, né? É. Contra o Apocalipse. Não tem o que fazer, ele fica escondido lá no canto dele. O Drax, ele atira ou é só ataque corpo a corpo mesmo com as lâminas? Porque se for só isso, aí não tinha como ele fazer nada mesmo. Ele atira pegando como ideia. Ele atira no primeiro inimigo que ele sai lá, né? É, naquela primeira que ele tá pra fora da nave, ele tá com a arma atirando porque eles não tem mais. Ah, pode crer. Então ele atira. Só que assim, eu concordo com o Everton que a Gamora ficou meio que. É verdade, né? Ela sim, ela é super habilidosa, né? Ágil. E ela sabe atirar pra caramba. Tá uma guerreira. Ela poderiam ter colocado ela pra fazer alguma coisa. Acabou lutando menos, né? Uma coisa, pessoal, não sei se vocês concordam também. Pra fazer o grupo, vencer a batalha, eu acho que eles deixaram o Ego muito aquém do que ele pode fazer, né? Se ele quisesse vencer aquilo lá mesmo, desde o começo não tinha nem reação. Eles estavam no território dele, né? Era tudo controlado por ele, ele tinha um poder absurdo e mesmo assim ele tava com dificuldade ali de Mas será que a questão não era não manter o Quill vivo? Então, mas com os outros ele podia matar rápido, né? É, mas o Soberano estava enchendo o saco também, né? Pode ser. Ah, mas eu concordo um pouco com o Jonathan. A partir do momento que eles entraram no planeta, que teve aquele tempo entre os soberanos chegarem, se ele quisesse ter matado eles do nada, ele poderia ter matado. A não ser que toda a atenção dele estava direcionada com a luta lá pro Peter, com o Peter, e beleza, isso daí explica um pouco ele perdeu os outros de vista. Mas sem pensar que o fã do Peter, ele tava com o poder, ele deu um puta de um trabalho. É, eles deu um trabalhinho, é verdade. Mas aí a gente não entende se aquilo... Se ele usou todo o plano, todo o poder dele ou não, ele... Isso é uma coisa que eu achei um pouco estranha, porque o Ego é um cara que tem 1.799.300.700.900.600.000 anos. Que ele tá treinando e sabendo usar todo o poder dele 100%. Aí o Will, que é semideus, vamos dizer que seja, né? Ele tem parcialmente, ele tem um pouco do poder dele, além do DNA humano, conseguiu dar pau nele de boa. Não deu pau, ele apanhou também. Ele conseguiu segurar um pouco. Tanto que se você viu que ele segurou por pouco tempo ele. No final? Por pouco tempo. Teve uma hora que o Peter não conseguia mais fazer nada. Mas derrotou. O poder dele passou. Derrotou foi a bomba, não ele. Só se aquela parte que ele mostrou pro Peter, que ele deslumbrou o Peter lá, né, com o que ele podia fazer, ele deu um pouquinho do conhecimento pra ele. Aí faz sentido, né, foi um pouco que ele usou ali na batalha. E outra, eu acho que como ele tava no planeta e perto do centro do Ego, de alguma maneira aquilo aumentava os genes do Celestial dele. Entendi. Deixava ele mais forte. E aí o resto era meio que natural. Tá certo que ele lembrou, né, do Yondu, comentando, eu controlo a minha flecha com o coração, mais do com o coração do que com o pensamento. Foi, acho que isso que foi o gatilho, né, pra ele começar a usar um pouco melhor o poder. E outra, quando você tá na raiva lá, acho que você fica mais forte sempre. É questão também de ajudar os amigos dele, né? Em resumo, deu efeito ceia nele. Ele viu a Athena falando: não, desista, você pode, supere, levante seu corpo. Aí ele foi. Total isso. Foi o tempo do pessoal fugir e a bomba explodir. Falando em bomba, pra destruir o... Acho que a gente não falou isso, né? Pra destruir o Ego, eles tinham que jogar... A ideia era jogar uma bomba com base naquelas baterias que eles roubaram dos soberanos, né? Jogar uma bomba forte no núcleo deles, né? E o responsável por essa incrível missão é o Baby Groot, cara. Nossa... Justamente porque ele é minúsculo, né? E ele conseguiria entrar nos veios do planeta lá tranquilamente. E outro, ele nem foi notado, né? Durante um bom tempo. Isso da hora que eu achei. Foi isso, porque tipo, eles falam: ah, Baby Groot, você vai lá porque você consegue passar por esses espaços. Que é a desculpa que o Yondu dava pra ter ficado com o Peter, né? É verdade. Pode crer, né? Conectado, né? Tipo, as conexões do filme realmente elas funcionam nos vários arcos e nos vários personagens, tipo, que eles desenvolvem, né? Até pra resolução da história mesmo, da ação e do inimigo final, da resolução da história, ele consegue fazer a conexão com o passado e o presente, né? Que é o que tá acontecendo ali. O Baby Groot, ele explode o centro do Ego e o Ego morre. A resolução do filme é... Sim. E alguém tinha que morrer, né? Alguém tinha que morrer no filme. Você não enfrenta uma ameaça assim, sai todo mundo ok, né? O Baby Groot, o Rock, a Gamora, o Drax, a Mantis, a Nebula, todos conseguem ir pra nave lá e fugir, né? Fica, sobra só o Peter e o Yondu, né? A hora que o Rocket entrega pro Yondu o traje espacial e depois o colete voador, você já percebe que a merda tá feita aí, né? Vai acontecer alguma coisa. E o Yondu morre, já sabe, né? O Rocket já sabe, ele já entrega pra ele com isso meio que definido já. O Yondu, ele meio que se sacrifica, né? Pra meio que redimir as coisas ruins que ele fez. E salvar o Peter, né? Que ele sempre teve o apego de verdadeiro pai, né? Que pai é quem cria, né? Já diria o velho ditado. É verdade. Que horas que mostra uma cena do Peter lembrando da relação dele com o Yondu? E tipo, ele mais jovem. É nessa hora. É, né? Ele mais jovem, né? E o Yondu tá morrendo, né? O legal é que esse arco, ele é muito melhor do que o próprio arco do Peter com o pai dele, o pai biológico dele. É verdade. Com certeza. É muito, muito, muito melhor. É porque o Ego não tem nenhuma memória com o Peter, né? Ele tipo, sumiu. Exato. E apareceu naquele filme. E na real, ele não tinha nenhum sentimento, né? Por nenhum dos filhos. O Peter era só mais um uma tentativa dele expandir o poder dele. Ele não tinha nenhum tipo de amor pelo Peter, nada disso. E aí você percebe isso quando ele tem a cena com o Yondu, que o Yondu realmente gostava dele, tinha um carinho por ele. O Yondu rouba a cena no filme, eu acho. Ele é muito Sim. bom, cara. Isso é verdade. O engraçado é que naquela cena, quando eles já tomam espaço e o Yondu tá morrendo, pô, não sei vocês, mas eu fiquei muito, caralho, chega a nave do cacete, chega logo a nave do cacete, não deixa o cara morrer. Dá uma impressão que, tipo, lembra quando ele salvou a Gamora no primeiro filme? Exatamente. Sim. Eu lembrei exatamente dessa cena, eu pensei que ia chegar uma nave, salvar ele, mas não foi dessa vez. Ficou a tela preta, né? Pode crer, né? Ainda tinha aquela esperança, né, de chegar, sei lá, o braço daquela nave lá, pegar os dois, mas não deu tempo. E uma das partes que eu fiquei mais sad no filme, mais tristezinho, emocionado, querendo chorar, talvez... Choveu dentro da sala. Foi no enterro do Yondu. O enterro do Yondu é muito bonito, velho. É muito emocionante. É emocionante mesmo, cara. E a homenagem, é muito, né? Muito bonita aquela cena. Outra coisa foda. A homenagem dos pedreiros. De todos os escavadores. Os caras jogando marmita no espaço. O legal dessa cena é que, além de mostrar a verdadeira relação e o carinho do Yondu, é você ver o respeito que ele tem entre os outros caçadores? Saqueadores. Agora virou caçador da hora. É, ele meio que se redimiu também com eles. Verdade. Redimiu com eles também. E o Stallone, ele percebe que não chega ninguém, não tem uma cena que chega alguém e fala pra ele o que aconteceu, mas dá a entender que ele entende o que aconteceu, né? Uhum. Sim, sim, sim. E é muito foda. Na verdade, alguém chega a falar que chamou. Foi o Rocket, né? Ele fala. Eu liguei pro Star e contei tudo que o Yondu fez. E aí eles vêm prestar uma homenagem. Sim, é verdade. Vocês têm razão. É muito louco também que continua toda aquela ideia da família e tal. Aí mostra uma parte que tá o Peter na cama lá, escutando uma música chamada Father and Son, do Cat Stevens. Nossa, ali era pra chorar mesmo. Aí chega o Baby Groot, eles ficam escutando junto. Por falar nisso, uma coisa que a gente não comentou muito é a questão da trilha sonora, que encaixa muito bem nesse filme. Parte integral do filme, né? Além de ser espetacular, ela tem todo um... Ela realmente serve de gancho, né, pra cenas do filme. É muito bacana. Eu tava vendo uma entrevista do James Gunn, do diretor, e ele falou que realmente ele tem lá, quando ele vai gravar o filme, ele tem uma pasta do computador dele com 500 músicas que ele acha que pode ter alguma relação com Guardiões. No processo de roteirização do filme, tem músicas que ele realmente usa como base pra ideias do filme, e tem músicas que ele encaixa de acordo com o desenrolar da história. Sim. E nesse filme tem sim, tem essa parte total, né? Deve ter sido uma cena escrita baseada na música. Tem outras músicas também que você vê que a cena encaixa perfeitamente com o filme. Então é interessante esse processo de criação, né? E é um processo também que os atores falam que, quando eles recebem o roteiro do filme, já vem um CD com as músicas do filme. Então é total parte do processo. Exatamente. Só ia comentar como é interessante, né, essa pegada de você usar uma música pra não procurar uma música que encaixe na cena. E se é o contrário, né? Você expande a sua criatividade por causa da música, e você consegue criar uma infinidade de cenas que você não estava pensando no começo. Exatamente. E músicas da cultura pop, né? São músicas de uma época que realmente as pessoas lembram da música de uma forma e acabam remetendo pro filme sempre agora, né? É verdade. That I have to go away. I know I have to go. Now repeat back what I just said. I am Groot. No! Now that's the button that will kill everyone! Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! E o filme termina assim, né? Termina desse com jeito. Com a homenagem, né? Homenagem. E depois tem uma cena que mostra os saqueadores se reunindo, né? Todas as outras companhias lá. Achei legal pra caramba essa cena também. Ele termina meio triste de uma certa maneira, né? Se eu não me engano, termina com o Rocket falando, né? Termina. Eu não lembro da cena final do filme. Eu lembro do enterro deles e acabou o filme. É, acho que foca no Rocket falando alguma coisa e tal e acaba, né? Ah, é porque é rapidamente já corta pro, já vai pra cena do primeira cena pós-crédito, né? É, que sim, esses filmes são cinco, né, cara? Esse filme, ele bateu o recorde, né? São cinco cenas pós-crédito. Vamos discutir agora o que a gente achou e o que a gente teoriza sobre as cenas pós-crédito. Assim, pra quem assistiu o filme sabe que realmente a única cena pós-crédito que... Vamos por partes, né? Só tem uma cena pós-crédito que realmente pode ter alguma relevância pra história contínua, né? Pra frente. Então, lá pra primeira cena pós-crédito do filme, é uma cena bem engraçada, né? Que é aquele ajudante do Yondu treinando com a flecha que ele herdou do Yondu, né? Muito boa essa cena. Essa é engraçada. Essa cena é bem engraçada. Fora a risada do Drax, né? Absurdamente engraçada. Não, e ele toma a flechada e começa a rir que nem um idiota, né? Ele grita, não é? Ele grita. Mas depois ele dá risada. Ou não? Não, ele só grita. Ah, não, o grito dele é parecido com a risada. Pode crer. A gente viu no cinema. Eu dei risada e achei que ele tava dando risada. Pode crer, acho que o tom é o mesmo. A risada e o grito dele é a mesma coisa. Aí é uma cena engraçada. A outra cena pós-crédito, a segunda, é uma cena que é legal, que é a dos saqueadores, né? Da formação original dos Guardiões. É. Isso. Que mostra o Stakari, mostra os outros personagens que eu não lembro o nome agora. Quem e Vinícius, só pra citar, quem que rouba a cena aí? Stallone, né? Você viu a presença, aquele queixo, a voz, cara, velho? Puta, não tem nem o que falar. Sabe o que tá acontecendo? É um agora o público tá clamando por um filme solo desse grupo só porque o Stallone é o chefe. Imagina só. Nossa. Mano, velho. E o cara, e o tiozão tá malhado aos 70 anos. Como pode? Tá, mesmo, tá certo, tá que tem uma ajuda à medicina moderna aí, mas tudo bem. Ele vai estar no Guardiões 3 e o grupo dele vai tretar com alguém. Tenho certeza. Muito foda. Tô esperando. E depois dessa cena, a terceira cena, acho que é a mais importante, né? É, que é do lado. Isso. É a cena mais importante. É a cena que, na única cena pós-crédito, faz alguma ligação ou traz alguma coisa pro futuro dos filmes, tanto dos Guardiões, como você pode dizer também do futuro do universo Marvel no cinema, né? Porque a Guerra Infinita tá chegando e eles apresentam um personagem que é fundamental na Guerra Infinita nos quadrinhos, que é o Adam Warlock. Exatamente. A Aisha lá, a rainha dos soberanos, fez o Adam Warlock no casulo dele lá e olhando pra ele. Porque só fez merda o filme inteiro, né? Então isso aí... É, além de ser uma cena importante, é uma cena que já deixa bem claro que o próximo filme já não vai ser tão soft comédia, né? Muita coisa séria vai acontecer. Provavelmente, né? Também não tem como confirmar isso, mas provavelmente alguma treta séria vai ter nesse filme. Pelo visto, ele vai começar como vilão, certo? Provavelmente ele vai ser usado como arma, né? Pra caçar os Guardiões. É o que deu a entender ali, né? Sim. Pode ser. É que não, a gente não sabe muito bem. Provavelmente ele entra. É que eu não sei qual é a ordem de lançamento, porque não tem essa fase 4 da Marvel com datas ainda, né? Certo. Pra saber se sai Guardiões. Primeiro sai o Vingadores parte 2, depois sai o Guardiões 3, eu não sei agora de cabeça essa ordem. Mas provavelmente ele vai estar envolvido também nessa Guerra Infinita ou na resolução dela, porque ele é muito importante na HQ da Guerra Infinita, né? Então... É verdade. Eu não sei se tem outras versões, né? Mas na versão que eu cheguei a ler, alguns anos atrás, ele era peça fundamental ali nas lutas, principalmente na luta final, né? É, ele que vence o Thanos, né? Na luta final. Praticamente. Tanto que o Adam é um personagem que ele tava incluso no roteiro original do Guardiões Volume 2, esse que tá no cinema. Só que o James Gunn acabou retirando ele na hora final, porque falou que ele não tinha nada a ver com essa história. Realmente não ia encaixar muito, né? Ô Vini, você que pesquisou bastante e anda pesquisando bastante essa parte dos filmes em si, no primeiro filme do Guardiões, você lembra daquele casulo das cenas pós-créditos lá, que tava na sala lá do colecionador. Que todo mundo chutou que era o Adam Warlock, né? E não tem nada a ver. O que, que será que esse casulo agora? Tem que falar alguma coisa? Não falaram exatamente. Na época eles falaram que podia ser o Adam Warlock, mas também, quando a Aisha apareceu nos trailers, eles falaram que podia ser ela também, porque ela também, né, tem origem igual na HQ. Ah, mas certo. Eu acho que vai ficar tipo, passou, entendeu? Aquilo não vai ter um personagem. Porque foi o personagem podia ser só uma referência, um easter egg. Sim, talvez, né? Porque o personagem importante de fato seria o Adam, mas já que ele nasceu no outro casulo. Uhum. Ou então aquele casulo pode ser o mesmo, que a Aisha tá ali, tipo, só ela só pintou de dourado e passou alguma coisa ali. É o mesmo casulo, entendeu? Então, ela só decorou. Ela comprou do colecionador ou conseguiu do colecionador aquilo que tava, sei lá, numa forma meio embrionária, né? E aí ela aplicou a tecnologia maluca dos soberanos e deu origem. É, faz sentido também. É, eu acho que pode ser isso. E beleza. Depois dessa cena é uma cena, outra cena engraçada, que é a do Baby Groot. Não é mais Baby, né? Agora é um adolescente, né? E como sempre, adolescente é chato. Teenager é chato. É o Teenager Groot. Agora ele vai, provavelmente vai ser assim que ele vai aparecer nos próximos filmes, né? Agora vai ser o lado rebelde do Grunt, né? Que vai ser presente no próximo filme, provavelmente. É verdade. E o filme fecha com aquela cena pós-crédito do Stan Lee, que eu acho que é a melhor cena pós-crédito seguida do Stan Lee nos filmes da Marvel até agora. É muito bom, cara. Muito engraçado. Ele já tinha aparecido no filme, né? Com os vigias, ele aparece de novo nessa cena pós-crédito. Uhum. É engraçado, cara, né? A referência. Era uma teoria que todo mundo falava, né? Que ele, porque era o vigia. Ah, pode crer, ele tá em todo lugar, né? Em todo o universo, só observando. Tudo a ver com o criador da porra toda, né? Que é o Stan Lee. Pode crer. É, o Stan Lee, ele leva uma fama absurda, né? Mas tem um monte de... Por ele ser mais pop, assim, mais comunicativo e tal, ele tem aquele estilão dele, mas boa parte dos personagens aí, ele só... É, às vezes ele cria um argumento, estrutura, mas ele não cria um personagem em si, né? Exato, exato. Mas você tá vendo o porquê... A pessoa é genial nisso, tipo, ela não pode não ser a melhor naquilo, mas o pouco que ela faz já é uma ideia que ninguém tem. Verdade, ela com certeza, às vezes falta aquele ponto pra aquilo ser um diferencial, ou então aquilo se tornar realidade, entra o gênio, né? Aquele capô, é isso que todos têm que saber que o Nerd Patriarca é. Uma página que faz coisas de formas diferentes. É, confiram, geniais. Hein? Eu diria geniais. É que ninguém compreendeu ainda a nossa genialidade, mas vamos chegar lá. Modéstia à parte, temos um integrante genial, mas assim, os ouvintes eles vão conhecer em breve. É verdade. É que ele é meio tímido, né? Não gosta de participar. Exatamente. Mas é hora ele vai chegar. Ele é tão tímido que ele não acessa o nosso site, nunca escutou nossos podcasts. Se a gente falar pra ele, ele caga pra gente. Ele fala, foda-se, eu acesso. Eu entro no omelete. Vai saber se não é ele que tá dentro daquele ovo. Pode ser. Ia ser incrível. Que vocês vão conhecer o Edmias, o nosso em breve, em breve. Enfim, Guardiões, porra, filmaço, velho. Filmaço, eu gostei muito. A gente vai encerrar aqui esse podcast. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ó, acesse o site nerdpatriarca.com.br. Não faça que nem nosso amigo. Acessem lá, tem muita coisa boa, tem matéria, tem notícia todo dia. O Jonathan é um cara que pode falar, porque ele tem no favoritos dele. A página inicial é o Nerd Patriarca. Com certeza. Ó, papers em HD, velho. Puta, que espetáculo. Se eu morasse sozinho, a minha casa ia ser lotada de pôster. Você ia imprimir e colocar todos na parede, é verdade. Nossa, eu ia fazer um edredom com essas pôster. Pessoal, curte a nossa página no Face, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter, @nerdpatriarca, Google Plus, eu não sei como é que é aquilo, que eu não uso. O Sanderson que não tá gravando com a gente, que é o responsável do Google Plus, então ele sabe acessar lá. Mas a gente tem, dá pra ver pelo site. E eu acho que é isso. E-mail, manda e-mail, é verdade, eu sempre esqueço. Manda e-mail, nerdpatriarca@gmail.com. Se você odiou o filme, manda e-mail. Se você gostou de outro personagem que a gente esqueceu, falou pouco aqui, manda e-mail, alguma cena que a gente esqueceu. Mas manda e-mail, conversa com a gente quer ouvir a opinião de vocês. Valeu! É isso aí. Fechou. Valeu, galera. Valeu, falou. Falou. Down and dirty with a Procyon loader. Got no people skills, but he's good with motors. That weird thing by his side, an infantilized sequoia. The two of them walk by, people say, oh boy. They ask me why I'm bringing a baby into battle. That's really irresponsible and getting them rattled. I say, give me a break. Get off of my back, damn it. hardship. Just remember, we are